Oui, bon vol. On a vu être bon. Rio 5972, cruzando 1.700 pés na subida 10. 0400, vou da El, 5972. 0400, voando da El, 5972. Saneamento 224, você é pronto, cópia? Sim, autorizado Aracaju, nível de voo 190, vai decolar 10, com a curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju. O controle apele 119.8 e o transponder será o 5017. Zero no 7 ao transponda, estamos prontos para o tibete acionamento, o sinal é 224. Controle, possibilidade de coordenar eu para o Rio 5972. 3305 para o táxi, temos 170 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando na sal. 3305. Botão 3305, está autorizado táxi via pátio 1, táxi Índia. Ponte para 10, vai chamar a torre em 11895, o ajuste de altímetro 10111. Boa noite, total 9908 para a cópia Guarulhos, em informação Alfa. Total 9908, está autorizado Guarulhos, nível de voo 320, vai decolar 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via Alpes do Luno 6, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle Salvador, apere 119.8 e o transponder será o 5022. Autorizado, Guarulhos 320. Pista conforme apresentado, da El Leda Bridge após Alpes do Luno 6, Bravo Alpes do Luno, Trive, prossegue conforme apresentado. Pista 10, direita 198, controle 5022, transponder total 9908. Total 9908, que o desenvolvimento está correto, chama pronto, se tiver acionamento. Chamarão, total. o total 9908 para acionamento na posição posterior pushback, parte 3. Total 9908, centro de do seu acionamento, chama para um táxi. Chamará para o táxi total. E o 5972, mantém proa de Lida, chama o centro Recife agora, 1251, alterno 28. 351, confirma a secundária, senhor? Secundária 1288. 351, secundária 288, obrigado, boa noite. Boa noite. B305, decolado ao 53, controle 119, sinal 8, bom voo. 1198, 3305, uma boa. No perfil da PUCA. Total 9908, para o pushback. Autoridade, chama para o táxi, total 9908. Chamada para o táxi, 9908. 2, Xalaia 284, destino para Cristo Canaã. Meu 224 está totalmente pronto. Seu ativo. Autoridade chama para o táxi, sistema 224. Bora. Total 9908 para o táxi. Com 3 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando do Leão. Afirmativo, total 9908, vai seguir o Fokker 100 da Avianca, via parte principal e Índia, no ponto de espera destino 0-14-1-18-95, ajustando 1-0-1-1 no total 9908. Como número 2, seguindo a Avianca, Samara 1895, no ponto de espera total 9908. 08 com 1.011. Xalaia 284, táxi 84 a bordo, 2 horas, Salvador. Fazer ataque à direita via Índia, ponto de espera pistão 0-14-1-18-95, ajustando no 0-1-1, Xalaia 224. Ciência, táxi à direita, Índia, ponto de espera 295-0-1, obrigado. torre Chanel 624, próximo ponto para pronto. 624, linha decola da 10, vento 090 graus, cono 29. Linha decola, linha 24. Vai iniciar a decolagem, né? Está no ponto de espera, pronto. 9908, faz início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 10. Ali mantém 10, total 9908. Linha 224, decolada ao 04, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, decimal 8, chame 224, obrigado, boa noite. Pro Salvador, boa noite, chame 624. Boa noite, 24, Sabino 90, sai da PUCA. 90 na PUCA, 624. A linha decola da 10, vento 100 graus com 11 nós. A linha decola 10, total 9108. 908, decolada 07, controle 199.8, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Boa noite, total, sobe 320, voa da Elda presente. 320, da Elda presente, total 9908. Oi, Salvador, possibilidade de Oxenia 6224 para Aracaju? Aracaju 6224. Aracaju 6224, obrigado. Descida a permanecer 170, a Chané 6224. Salvador escuta, 6224. Prossiga 24. Solicita o nível 170 final. Guarde 70. Thank you. cuidado no 706224. Quatro reautorizado, 170. 170, 6224, obrigado. Chama agora Recife no 26, decimal 85, alterna 251. 285, 251, chama 624. Controle, Salvador, fazer uma noite 3600, tanto sentinel. Boa 3600, na chegada maré, desce para o 060. Mare 060, graças. Salvador, o TAM 3152, sobre a posição Mare, autorizaríamos a nós voarmos ao CERN 2366, fim de executar o INS. Autorizado, 3152, reporta estabilizado. Gente, voando direto 366, reportará estabilizado 3152, muito obrigado. Total 9908, chama Recife 25 decimal 1, alterno 288. 1-2-8-8, total 9908. 2 vai atingir o 050. Atingiu 050. 3152 autorizado a final do procedimento, ajuste meio. 3152. Roger, clear to level 050, might arrive. Three mil zero zero, destra 3000 pés, 3000 pés, 1009. Boa noite, 05, desce até o 0620, na chegada Mari. Chegada Mari, para 060. Localizador. 3152, completa a posição 1895. 1895 agora, 3152. Salvador, ou TAM 3152. TAM 3152 é parte externa. Pode parar. Externo estabilizado, embaixo travado. 3152. 3152, livre, pouso na 10, vento 080 graus com 119, altímetro no 09. Livre, pouso no 0 com 1011, 3152. SAM 3600, pode ser 2000, SAM? 002.003, autorizado LS, reporta estabilizado, 1011. 2.011, reporta estabilizado, gravação. Go 1606, down 3006, attempt shot 1011, clear the LS. 3001011, clear the LS, go 1606. Solo 3152, solo 27, livre à direita, solo 121, um decimal 9. 219, boa noite. Estabilizado, 3600. Zero, zero, chama a posição, que 189. É 183, senhor? 1895. 1895, obrigado. 1606, 2000 feet, clear the LS. Ativo 1011. 1606, clear the LS. Salvador, agora 643. 643, desce para 4011. 4011, 643. Perdeu o contato de vocês. Sarei. 1653. Ação externo, baixado checado, já visual, 3600. Gente, aguarde autorização para pouso. Aguarda. Livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0-9. Livre pouso, pista 1-0-3-6-0-0, tá abriado. Voo 1805, advindo 060. Voo 1805, descer para 2.000 pés, autorizado sinal MS, posto estabilizado, ajuste 011, descer para 2.009. Afirmativo, para 2.000 pés, informará estabilizado no 011. Contact Tower 11895. 11895, thank you. 3600, solo aos 31, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, 129, obrigado, senhor. Tower, good evening, go 1606, 1.5 miles to Timbra. Roger, 1606, report, runway in sight. Report in sight. Tá 3600, Protect Taxi Alpha, Juliette, portão 04. Alpha, Juliette, 04, 3600. Runway in sight, go 1606. Roger, clear to land, runway 10, wind 090 degrees with 12 knots, QNH 1011. Say again, wind please. Wind 090 degrees with 12 knots, QNH 1011, clear to land, runway 10. Clear to land, 10, go 1606. localizador, o voo 1805. Voo 1805, completa aqui na torre, 1185. 1895. Torre Salvador, é o voo 1805. Voo 1805, reporte externo. Tomara externo. Para 2000, é autorizado na LR, com estabilidade. 2000, reportar essa prática, 4. Call 1606 on the ground at 35, vacate to the right, call ground 121.9er. Right, 121.9er. Salvador Ground, good evening, go 1606, runway vacated. Go 1606, good evening, clear taxi via Alpha, Juliet, gate number 5. Okay, clear to taxi via Alpha, Juliet, and QE stand number 5, go 1606. Change. Solo 805, solo 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219. Salvador, é o voo 1805. Voo 1805, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 1. Utilizou o voo 643. Voo 643, retorno 1-8-19. 18-1-5. 118-95. 18-95, obrigado. Zorba 643, boa noite. Boa noite no 643, reporte Campo à Vista. Postará 643. Vista, gol 643. Gente, no 643, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-1-9, altímetro no 0-1. Livre pouso no 0-1-6-4-3. Gregor Roger 03, Bravo Information, Canyon 1011, Red Cop. Clear from Salvador to Brasilia via Upslo 17, then Foxtrot Romeo Mike, then Upper with 10, flight level 260. Arbor Departure, after that Alepha. Take off runway 10, first turn right, Skok 5015, and Salvador Departure Control 119.8. Okay, just confirm Arbor Departure, okay? Arbor Alfa Romeo Bravo Alfa Oscar Romeo, then Alpha Echo Lima Echo Foxtrot Alpha Arbor and Alpha. Guará 03, clear to start up, report ratchet text. Alô, Salvador, boa noite, o Bruno 643 está na Alfa. Bruno 643, consegue táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03. Eu não tenho coisa.